Um alôzão aí para a família Vieira. Alô aí pro Flávio do Teté, Fábio do Teté, viu? Esse é o maior. Gente aí. Valeu, Fábio do Teté. Não era pra você se apaixonar. Ah! Era só pra gente ficar. Eu te avisei. Meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era de paixão. De um homem de que logo devi. Eu te falei. Meu bem, eu te falei. E não vai ser tão fácil assim. Vai, vai, bora tudo cá!